A Arlequina possui acesso a seus próprios aparelhos, o brinquedo de mola, que funciona de forma parecida com um gel explosivo. Em combate, ele explode e coloca capangas no chão. E em Predador, ele inicia uma música que atrai até três capangas e derruba eles na hora com a detonação, além de ser capaz de explodir paredes. Ela também possui a armadilha, que funciona de modo parecido com o raio congelante, deixando o alvo imóvel por um tempo. E o gás do riso, que parece com um projétil de fumaça, só que ao invés de cegar os inimigos, coloca eles em um estado de gargalhada temporário. Um recurso único dela, que pode ser usado tanto em combate quanto em predador, é o modo caos, que é preenchido a cada inimigo abatido, e ao ser ativado, ela é capaz de nocautear instantaneamente vários inimigos por um curto tempo. É bem eficaz, apesar de não dar imunidade a dano durante predador. Uma particularidade dela é que, em momentos de predador, ela sempre realiza nocautes barulhentos, o que combina com o traço de personalidade insana e caótica dela. E se por um lado isso deixa esses momentos mais difíceis, por outro lado torna uma personagem muito mais única. Em trajes alternativos, para a decepção dos fãs da personagem, ela possui o traje clássico apenas, com alta resolução e detalhamento. O que é decepcionante para uma personagem com vários designs bem estilosos e caberiam nesse jogo. Vide os trajes alternativos da personagem presentes no primeiro Injustice. No episódio dela de Arkham, a história se passa pouco antes dos eventos da história do jogo principal começarem, onde ela é encaminhada para Bloodhaven para soltar a era venenosa da prisão. Tem uma história simples, sem um desenrolar muito elaborado, mas o elemento que chama a atenção é a batalha de chefe contra o Asa Noturna. Infelizmente, ele não tem nada demais como chefe. Ele irá se desviar de ataques normais e é imune a contusões. E, similar aos capangas com bastões de choque, precisa sofrer uma esquiva para ser golpeado, o que é uma pena porque seria uma boa oportunidade de ver como um herói seria enfrentado no jogo.